Fase 4, fase 4. Terminei? Terminei nada. Ela que terminou. Escute aí que eu vou te dizer. Puxa o pole, meu vaqueiro, vai chorar o meu patrão. Ela que terminou e não pensou na gente. Ela que terminou e foi inconsequente. Não quis fazer amor de um jeito diferente. Ela só quer visita na porta da frente. Pega a visão, ah! Eu sei que um grande amor não se acaba. É algo tão difícil de esquecer. Eu sei que você ri da minha cara por tudo que eu fiz por você. É uma prova de amor. Gente, ela que terminou e foi inconsequente. Não quis fazer amor de um jeito diferente. Ela só quer visita na porta da frente. Olha o solinho mais estourado do Brasil. Isso é fase 4, o piseiro estourou, meu vaqueiro. Fica na rede que o sucesso é de você. Ela que terminou e não pensou na gente. Ela que terminou e foi inconsequente. Não quis fazer amor de um jeito diferente. Ela só quer visita na porta da frente. Olha o sermão aí, negona. Eu sei que um grande amor não se acaba. É algo tão difícil de esquecer. Eu sei você vai rir da minha cara por tudo que eu vi. Ela que terminou e foi inconsequente. Não quis fazer amor de um jeito diferente. Ela só quer visita na porta da frente. Ela que terminou e não pensou na gente. Ela que terminou e foi inconsequente. Não quis fazer amor de um jeito diferente. Ela só quer visita na porta da frente. Ah, menina! Alô, meus amigos dos paredões! Toque aí, meu patrão! Eles estão esperando você. Fase 4 piseiro estourou.